Boy Prime é pressão. Alô, Melly! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho. Aba, DJ Aba. Venha ser completo. Venha pra tendência do momento. Hot Boy. Hot Boy. Energizando sua vida. Boy. Eu vou curtir com super pop. Esse é o som do Pop Live. DJ Alice, Juninho, DJ Tomix e Landinho. Eu vou curtir com super pop. Esse é o som do Pop Live. DJ Alice, Juninho, DJ Tomix e Landinho. Entra nesse ninho, eu sinto magnetismo. Meu jogo de sedução é um perigo. Alice, Juninho, Tomix e Landinho. Deixa o telefone que mais tarde eu te ligo. Toma bicada e tu passa mal. O Pop Live não tem igual. E esse voo é fora do normal. Essa família é sensacional. Sente o som da bicada, não pare. E faz a garra junto nesse embalo. Traz mais uísque, cerveja à vontade. Eu sou do pop, segura a bicada. vou curtir com Super Pop. Esse é o som do Pop Live. DJ Alice e Juninho, DJ Tomix e Nandinho. Eu vou curtir com Super Pop. Esse é o som do Pop Live. DJ Alice e Juninho, DJ Tomix e Nandinho. Banda Louca Tentação, a inovação do Tecno Melody. Tom Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. Toca tudo das equipes. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Ninguém tá mais conseguindo dormir, cachorro. Yeah.

amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Me amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Tudo que você queria. Tudo que você queria. Hot Boy. Um novo som. Um novo astral. Começo nos meus pés e acabo no pescoço. Nego atrevido, eu vou te dizer.

Mal Produções. Mixando só as tops do momento.